Yeah. This be that shit for the ghetto. Shabazz, the disciple, Marcelo. Rio de Janeiro, Nova York. Andaraí, Brooklyn. É como uma selva de pedra, Shabazz. The concrete jungle. Some niggas is poor, some niggas stacking bundles. Yo, son, where I'm from is off the hinges. Even niggas is smoking, sniffing, and shooting that shit up with syringes. Hustle is profiting off amphetamine. Pulling the streets, yo, niggas gotta eat. No better dream for a cheddar fee. Take a look through the eyes of a disciple. Come into my world of burning pool 90s and mommies who's living trifle. Trappers on the roof with a rifle. Inhale of death aroma, your baby's born in a coma. Yo, shit is a cycle. Out here living conditions are indecent. And if you're getting riches, it's snitches pointing at pictures in the precinct. Prejudice, pope, make niggas at round tables infiltrating empire. Money got niggas came and they will lead your exodus like I was Moses. And I'ma live that way till that day I'm covered with roses. And my coffin closes. Peace to all my niggas on the avenue. Projects 31's paradise. Ice and paradise and stash of dirty guns. É o som que vem das ruas, por isso que eu tiro é onda. Eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na Honda. From Red Hook to Brazil, we hit ya with the shit for the streets y'all can feel. POWs in jail, soldiers balancing the scale. Por isso que eu tiro é onda. Eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na Honda. From Red Hook to Brazil, we hit y'all with the shit for the streets y'all can feel. POWs in jail, soldiers balancing the scale. De Janeiro a Nova York, levado pelo som. No Andaraí, no Brooklyn, só tem sangue bom. Vou te explicar como é que eu faço pra sair dessa merda. Eu tô sempre ligado e mantenho minha mente aberta. Com dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz. Eu quero ver, tirar onda. Sem dinheiro, como eu fiz, eu tiro onda. Não é porque eu como muitas minas, é porque eu continuo vivo. E dessa daqui ninguém me tira. Oh, oh, não ri pra mim não, amigo. Eu tô falando sério. Tudo que eu quero é ficar longe de um cemitério. O critério é da morte, você fica longe. Com camisinha, com droga ou na mão dos homens. O bom malandro sabe o que quer. Se você não sabe, tá tirando onda de mané. Assim como o Mussum da Mangueira, eu não espero o sistema. Eu corro atrás e faço o meu esquema. No microfone então, não tem competição. Ainda mais quando eu me junto com meus irmãos. Ouvir o hip hop é uma coisa normal. Entender o hip hop é onde está o mal. É como uma selva de pedra, mas no fundo eu tiro a onda e te repito. Eu nunca durmo na ronda, mas se eu tô com os camaradas, então tá tudo tranquilo. É bom ficar ligado e ver quem corre perigo. Se eu saio na balada, o que eu quero é paz. Vamos direto ao assunto, deixar de leve trás. Se você ainda não conhece, eu vou apresentar Marcelo D2 e meu compadre Shabazz. From Red Hook to Brazil, we hit y'all with the shit for the streets y'all can feel. POWs in jail, soldiers balancing they scale. Por isso que eu tirei onda, eu tô de pé, compadre, e nunca durmo na ronda. From Red Hook to Brazil, we hit y'all with the shit for the streets y'all can feel. POWs in jail, soldiers balancing they scale. Por isso que eu tirei onda, eu tô de pé, e nunca durmo na ronda. And yeah, salute to all the soldiers from Red Hook to Rio, Brazil, and all the two-time felons and every fucking favela. É isso aí, eu também sobrevivi a essa guerra. Marcelo D2, Rio de Janeiro. Eu tiro onda porque eu contrarei a estatística. Entendeu? Então é melhor andar na linha. Mas cuidado, porque o trem tá pronto pra te fuder. Em português ou inglês, a luta é a mesma. Manter-se vivo e paz, paz, paz, paz.